te escrevi 1000 cartas. No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Quem está se dando bem nos Estados Unidos é o Michel Teló. Quase um ano após ele ter sido número um com a Ai Se Eu Te Pego no ranking latino da Billboard, o Teló volta ao topo com a música Como Lhe Gusta a Tu Cuerpo, ao lado do cantor colombiano Carlos Vives, lançada há 2 semanas. O cantor colombiano ficou 8 anos sem lançar nada de novo e escolheu cantar ao lado de Michel Teló para marcar seu retorno à música. Hey, parece que deu certo. E João Lucas e Marcelo também não ficaram para trás, conquistaram a Europa. Ganharam no final de 2012 o disco de ouro em Portugal pelas vendas do seu primeiro álbum, Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Esta semana foi a vez dos fãs italianos presentearem a dupla com um disco de ouro. E olha que na Europa o disco de ouro é concedido ao artista que ultrapassar o número de 7.500 cópias vendidas. Bacana, né? E nessa semana, a música sertaneja foi destaque em uma das principais revistas semanais do Brasil e com matéria de capa. Engraçado é que essa revista, sempre que pode, esculacha com gênero sertanejo, chamando de breganejo e por aí. Mas dessa vez teve que se curvar ao sucesso do gênero. A matéria, para quem não leu, procura explicar o sucesso e atribuir a leveza e a sinceridade das relações dos artistas, que sempre se falam, convidam para um futebol e um churrasco, o que não ocorre com outros gêneros, exceto o pagode e o samba, em que os artistas são mais distantes uns dos outros e do público. A matéria explana ainda sobre o mundo sertanejo, tendo acompanhado viagens e shows e a rotina, né, de vários artistas, como Michel Teló, Fernando Sorocaba, Zezé de Camargo e Luciano e Bruno e Marrone. E ainda mostram os novatos Israel Lucero e Laís. Faltaram alguns nomes como Luan, mas pelo menos fica a ideia da multiplicidade de talentos que nós temos, né? Ainda tentam explicar como e por que o sertanejo dominou o país, consolidando-se como o gênero mais popular, porque conquistou as festas agropecuárias e atingiu aí as classes A e B nas casas noturnas. Fala ainda como ocorreu sua ascensão a partir de 1990 com Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo, que atingiram o auge da popularidade nessa época. Para terminar, a matéria ainda revela uma estatística de 47% dos ouvintes de rádio no Brasil ouvem música sertaneja. Em São Paulo e no interior, o número sobe para 60%. E em Salvador, pasmem, 45%. E como sempre, eu quero convidar você para se divertir nos shows e baladas que estão na TV CP1. Nessa semana, você pode ver como foi a estada da banda Danúbio Azul aqui em São Paulo. Acompanhamos seus compromissos um dia todinho. Vai lá, www.tvcp1.com. E para saber mais sobre a carreira do cantor Carlos Pitt, acesse www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal, beijão e até a próxima. Programa Carlos Pitt. Hoje de novo eu chorei, hoje de novo eu sofri. O consciente dizia não, mas o coração respondia sim. Essa falta de você tá me deixando tão ruim. Já estou enlouquecendo, já não penso mais em mim. À noite tô perdendo sono, tentando te esquecer. Essa angústia que eu estou sentindo só é o medo de te perder. Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. E diz você pra mim, e diz você pra mim. E essa luta que não tem fim tá me deixando na solidão. Já não posso me decidir se sigo meu consciente ou coração. À noite tô perdendo sono, tentando te esquecer. Essa angústia que eu estou sentindo só é o medo de te perder. Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. E diz você pra mim, e diz você pra mim. E essa luta que não tem fim tá me deixando na solidão. você pra mim. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Tô no ar, tô aqui na rede, no programa Carlos Pitt. Um forte abraço a você que tá ligadinho com a gente, muito obrigado pela sua audiência, hein? É um abraço ao pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, você que tá ouvindo a gente aqui no Brasil, hein? E a você também de Portugal, a você também do Paraguai, a você que escuta a gente via internet, né? E olha só, viu, gente? A gente fica super surpreso com a audiência em vários países como Estados Unidos, Argentina, Chile, México, Japão, China, né? Todo mundo vindo a gente também via internet, muito obrigado, né? É o poder da internet levando a gente a todos os cantos do mundo. Sejam todos bem-vindos aqui no programa Carlos Pitt. Não esquece de acessar o meu site www.carlospitt.com, www.carlospitt.com. No meu site tem tudo sobre a minha carreira, o meu trabalho, as minhas músicas, inclusive você pode ver o vídeo e também baixar a nova música Cada Enxadado Uma Minhoca, com a participação do Roger Robson, no carlospitt.com. Lá também tem tudo sobre o programa, a minha agenda de shows, as minhas composições, ok? E não esquece também de acessar a tvcp1.com, www.tvcp1.com, e você assiste as entrevistas aqui do programa Carlos Pitt no vídeo, beleza, gente? Vamos lá, que agora tem música pra matar saudade, é bom demais, hein? Trio Parada Dura, As Andorinhas. Matando saudade, matando saudade. As andorinhas voltaram e eu também vou. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes machucada, mas volta pra casa batendo suas asas. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Oi, gente, tô chegando aqui no programa Carlos Pitt e agora eu tô trazendo uma música bonita, um modão, gente. Bonita demais, viu? Que é do cantor Sérgio Dalvi. Ele é amante da música sertaneja e tá lançando essa música. Vou lançar agora pra você aqui. Sérgio Dalvi, Alma Sertaneja. Lançamento, lançamento. Queria ser poeta pra escrever uma canção falando da natureza e das coisas do sertão. Como eu não sou poeta, sou um simples trovador e canto os meus simples versos, escrevi com muito amor. Canto pra esquecer a mágoa que às vezes meu peito sente, tento amenizar a dor do meu coração carente. Vou vivendo na cidade, mas te digo com franqueza, meu coração é caboclo, minha alma é sertaneja. Recordo com saudade do meu tempo de criança, do lugar onde vivi, lindos sonhos de infância. Nossa casa de madeira, feita no alto da serra, meus olhos se enchem d'água ao lembrar a minha terra. Canto pra esquecer a mágoa e às vezes meu peito sente, tento amenizar a dor do meu coração carente. Vou vivendo na cidade, mas te digo com franqueza, meu coração é caboclo, minha alma é sertaneja. Recordo do meu pai trabalhando na lavoura e também de Dona Rosa, que foi minha professora. Me recordo com saudade da vovó e do vovô, que hoje moram lá no céu junto de Nosso Senhor. Pra esquecer a mágoa que às vezes meu peito sente, tento amenizar a dor do meu coração carente. Vou vivendo na cidade, mas te digo com franqueza, meu coração é caboclo, minha alma é sertaneja. Meu coração é caboclo, minha alma é sertaneja. Alma sertaneja com Sérgio Dalvi. Bom, agora eu vou chamar uns meninos aqui, são quatro amigos, eles estão juntos há 11 anos, são de Toledo, Paraná, é o grupo Haas. É formado pelo Adolfo, pelo Alex, pelo Regis e pelo Ricardinho. Gente, escuta só o que eles aprontaram dentro do ônibus deles em uma viagem, eles vão contar agora pra vocês. Grupo Haas. Programa Carlos Pitti. Oi, gente, nós somos o grupo Haas. Estamos aqui pra contar o nosso mico, né, Regis? Rapaz, nosso não, né? Aparente, o mico dos parceiros que nós temos aqui na banda aqui, eu vou contar. Alô, Carlos Pitti, presta atenção. É, termina o show, depois que a gente termina o nosso trabalho, a gente sempre arruma uma amizade, amigos, pra convidar a gente pra beber uma cerveja. Em uma dessas ocasiões, um dos integrantes ultrapassou os limites, bebeu demais, e a gente viajava no ônibus naquele tempo, com camas, beliches no ônibus, e o rapaz bebeu demais, acordou de madrugada, no auge do seu alcoolismo, achou que estava no banheiro, levantou e fez as necessidades no parceiro da cama do lado, na cara do cara.

das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Do Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Tô aqui com eles, os meus amigos, Roger e Rogério. Ô, Carlos Pitti, tudo bem? Eita, moçada. Essa moçada é potência, rapaz. Bom, e aí, como é que tá a correria, moçada? Graças a Deus aí, tamo na luta. O resultado da música Palavras de Amigo foi muito bom. Graças a Deus. Então a gente tá viajando bastante, tocando bastante rádio aí. E tem que trabalhar, né, cara? A dupla sertaneja tem que trabalhar pra chegar lá onde a gente almeja, né? Ninguém compra uma Hilux, uma Ferrari assim, só sonhando, não, né? Não, essa uma não, fazenda e tal, né? Ô, Rogério, inclusive esse trabalho de vocês aqui, o Palavras de Amigo, que tem... Porque será foi gravado aqui no estúdio do Edinho, né? Foi gravado aqui. Do grande Edinho. O Edinho que foi o produtor dessa... Ah, a maioria, desde o nosso primeiro DVD. É mesmo? Desde o nosso primeiro disco, né? O Edinho também tocou com vocês baixo lá. O Edinho e o Davi, né? É, o Davi. No DVD ele tá... Ele participou também. Os piá não conhecem nada também, né? Imagina, né? É fuçado. Eu falei que da música Palavras de Amigo, que você comentou também, né? Que só essa música tem mais de 1 milhão de acessos na internet com o trabalho. 1 milhão e 400 já. E deu certo, né? Uma levada do Samba do Pagode, que é sucesso do Exalta Samba, né? Rodriguinho, do Thiaguinho. E vocês? Quando eles chegaram com essa música aí, eu até falei pro Roger, falei, ixi, rapaz, agora lascou. Eu não vou gravar esse troço, não. A música era estranha, né? Porque eles cantam de um jeito diferente, um jeito que eles bolaram lá. E com eles deram certo. E o nosso empresário falou assim, na época, no YouTube, tinha 1.400.000 visualizações também com eles. E foi por isso que a gente também que a gente se interessou pela música e tal. Aí eu falei, ah, meu, isso não vai dar certo, tal, vai ficar estranho. Ele falou, não, vocês têm que vestir a camisa da música, essa música é boa. Se vocês cantarem assim, assim, assado, do jeito que a gente vai fazer, vai ficar legal, tal, tal. Vocês têm que acreditar, tal, né? E fomos pra casa, tudo, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, ah, vamos acreditar, vamos vestir a camisa. Liguei pro Roger, né? Falei, Roger, vamos acreditar, velho, vamos vestir a camisa, eu acho que... De repente, tá aí... Se a música apareceu pra gente, se tá acontecendo essas coisas, a gente tem que acreditar mesmo, tal. Aí quando começou a fazer o arranjo, que a gente começou a ensaiar, eu falei, meu, não é que vai dar certo isso aí? Não é que ficou legal, interessante? Comecei a mostrar para as pessoas, pros meus parentes e tal. Eles falaram, pô, legal, ficou diferente, ficou... Tinha os amigos, parentes, é um termômetro também, né? De alguma coisa nova, né? Porque tem gente que fala real, né? Fala, meu, isso aí é feio. É eles que vão falar, né? E a coisa foi crescendo, e jogamos nas rádios, e deu no que deu, meu. Nas baladas tá tocando demais, graças a Deus, tá tocando... Fora do estado aí, em outros estados por aí. A gente tá muito contente com o resultado. Só veio a somar na nossa carreira. Então, somando o seu programa, vamos começar ela. Bora. Vamos tocando ela, lá. Cantando ao vivo aqui. Roger e Rogério, gente. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te dar lembrança agora dessa. Tenho medo de não conseguir. Joga! Oi, gente, nós somos a dupla Roger e Rogério. E nós também estamos aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitti. Grande abraço. Então, invente qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz. Irmão, mas eu já tô envolvido, tenho até apelido, tô curtindo demais. Tá curtindo o que? Tá todo mundo falando da sua vida. Isso é vida. Dane-se você e me respeite ou a gente parte pra briga. Calma, parceiro, briga não. São só palavras, amigo, não quero contigo me aborrecer, não. Tá com orgulho ferido, pois naquele dia ela não quis você. Então tá, não queria mais vou ter que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você desamar. mas eu vou te entender, porque eu nunca duvidei de você. Deixa quieto dela, eu vou me esquecer. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa. Tenho medo de não conseguir. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Mas sem ela eu não sou feliz. Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa. Tenho medo. São só palavras de amigo, não quero contigo me aborrecer. Não, tá com orgulho ferido, pois naquele dia ela não quis você. Então tá, não queria mais poder que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você diz amar. Vai ser triste, mas eu vou te entender, porque eu nunca duvidei de você. Deixa quieto dela, eu vou me esquecer. Então tá, não queria mais ouvir que falar. Todo mundo já cansou de brincar com aquela que você diz amar. Então tá, vai ser triste, mas eu vou te entender, porque eu nunca duvidei de você. Deixa quieto dela, eu vou me esquecer. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta. A gente sabe, e isso é muito notável, muito comentado, muito falado sempre, que o sertanejo explora um pouco do lado sentimental, de relação, né? É. E toma umas e toma outras e tal. E essa música deu certo por ser do pagode também, é, né? Verdade. Falou. O pessoal liga muito. Tá vendo, gente? Não é só o sertanejo que é corno, não, né? Que tem esse negócio de chorar largado, né? Não, e também da cachaça. É. Nós temos uma música que fala disso, mas o pessoal vincula muito o sertanejo com essas duas, dois temas, né? E uma música dessa veio mostrar que não é por aí, não. Dá pra fazer outras coisas. E aí ficou uma prova pra vocês que dá pra usar na música sertaneja? Dá pra pegar outra coisa de outro estilo e colocar no sertanejo, né? É, a música sertaneja, ela sempre foi eclética, né? Agora as duplas estão explorando mais esse lado, assim, e tal. É, começaram a cantar junto com axé, com forró. Até funk. E o samba já havia gravado a música sertaneja, né? O sertanejo não tinha gravado ainda o samba ainda, né? E a gente usou nessa parte aí e deu certo. Então trouxe o samba pro sertanejo. E agora até funk também estão trazendo. É, tá vendo? Então é legal. Acho que assim, só faz agregar, trazer públicos diferentes, pessoas que não curtiam o sertanejo. Acaba que gostava do pagode, sei lá, já que gravaram, vou no show lá dos caras, claro, por causa dessa música, e acaba conhecendo também outro lado e acaba agregando. Acho que é por isso também, porque o sertanejo tá arrastando multidões aí e a balada tá... Tá em evidência. Tá em evidência, é por isso também. Verdade. Bom, pra quem quiser contratar vocês, saber um pouco mais e levar o trabalho de vocês, o show, eu sei que vocês estão show montadíssimo hoje, eu já vi show de vocês, então eu posso assinar embaixo, que o pessoal pode levar tranquilo, como faz? Então vamos lá, vamos acessar o nosso site aí, que é facinho, vai passar aqui? Vai passar aqui. www.rogerirogério.com.br, facinho. Estamos no Twitter, Facebook. Fácil de encontrar fácil vocês. Fácil demais, olha, até quem quer cobrar nós, não tem como não achar. É, agora vinha tão bem, né? Gente, conversei aqui com o Roger, obrigado, meu querido. Obrigado, Carlos. Vocês são de casa. Obrigado, Rogério. Carinho, carinho. Deus abençoe vocês no trabalho, na carreira, na vida, na família de vocês, tá? Que essa viola nunca deixe de tocar e essas vozes de vocês sejam sempre abençoadas. Obrigado. E pra fechar, o que a gente fecha aqui? Fazer Turma lá. Da Cana? Turma da Cana. Só se for agora com Roger e Rogério pra fechar o programa Carlos Beach aqui. Alô, moçada, nós bebe, nós é bacana, nós é da Turma da Cana, nós é da Turma da Cana. Alô, moçada, nós bebe, nós é bacana, nós é da Turma da Cana, nós é da Turma da Cana. Se a pinga fosse de comer, nós comia até estourar. Mas a pinga é de beber, então nós bebe sem parar. Nós é latinha na mão, copo cheio sem parada. É cachaça ponto com turma da boca molhada. Aô, moçada, nós bebe, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. Aô, moçada, nós bebe, nós é bacana. Nós é da turma da cana, nós é da turma da cana. O mesmo olhar que eu vi foi a mesma coisa, só que infelizmente desta vez não foi pra mim. O que é que aconteceu? O que é que eu tô fazendo aqui? Se a minha história com esta pessoa já tinha chegado ao fim. Mais uma vez eu recaí por você. Mais uma vez eu vi que os olhos não queriam ver. Por que será? O que é que eu fiz? Se eu já falhei em te fazer feliz, por que é que eu fui atrás? Se eu já sabia que não dava mais. Por que será? O que é que eu fiz? Se eu já falhei em te fazer feliz, por que é que eu fui atrás? Se eu já sabia que não dava mais. Por que será? Por que será? O que é que aconteceu? O que é que eu tô fazendo aqui? Se a minha história com esta pessoa já tinha chegado ao fim. Mais uma vez eu recaí por você. Mais uma vez eu vi que os olhos não queriam ver. Por que será? O que é que eu fiz? Se eu já falhei em te fazer feliz, por que é que eu fui atrás? Se eu já sabia que não dava mais, por que será? O que é que eu fiz? Se eu já falhei em te fazer feliz, por que é que eu fui atrás? Se eu já sabia que não dava mais, por que será? Por que eu fui atrás? Por que será? O que é que eu fiz? Se eu já falhei em te fazer feliz, por que é que eu fui atrás? Se eu já sabia que não dava mais, por que será? Por que será? Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitty em clima de carnaval. É, carnaval aqui no Brasil. Clima de festa. Deixa embora, gente. Vamos lá. A programação aqui não para na sua rádio. Um forte abraço pra você, tudo de bom. Não esquece de me acompanhar no Twitter, @ Carlos Pitty, tá bom? No Facebook, é só procurar lá, Carlos Pitty, programa Carlos Pitty também no Facebook. E ficar de contato com a gente também nas redes sociais, né? E a gente vai ficar feliz com você. Vambora, gente, não para o programa Carlos Pitty aqui na sua rádio. A música nova de Fernando e Sorocaba, Veneno. Alô, Fernando. Alô, Sorocaba. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. Aqui é o Sorocaba. Use a bucha, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando tiver a fim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. Cê não sabe o perigo que eu sou. Eu sou solteirito na arte de fazer amor. Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz. Não espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz. Sou do tipo de pessoa que faz e não fala, que não perde tempo. Vem em mim, opa sim, hoje eu tô um veneno. Use a bucha, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando

olhas pelo ar, te procurar. Saudade que me apavora, sem dia e nem hora, insiste em me machucar. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Foi Deus quem te mandou tão perto de onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Fico sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro. Perfeito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia. Vanessa Martins, Água de Rio. Essa música é composição minha, pois é. E você pode conferir essa música também no YouTube, é só procurar lá. Carlos Pitt, Água de Rio, Vanessa Martins também, não é? Legal, gente, fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. para toda a nossa rede, mais de 100 emissoras, 3 países, e obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Não esquece de entrar no site e carlospitch.com e também mandar um e-mail pra gente, programa@carlospitch.com, e falar com a nossa equipe de produção. Beleza, gente? Obrigado, até semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio. Fiquem com Deus, um abraço a você, até lá, tchau, tchau! Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitch. Acesse www.carlospitch.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.